No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado aqui na Rádio Antena Web, ou melhor, no canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de alma portuguesa dedicados completamente e totalmente ao fado, aos nossos fadistas, às nossas guitarras, violas e aos nossos poetas. Acompanhada cá estou, claro está, por estes quatro elementos, fadistas, guitarras, violas e poetas, que são sem dúvida uma grande companhia para mim e para si, que todos os sábados e domingos vem aqui à nossa Catedral do Fado para os ouvir para os ouvir cantarem e tocarem aquilo que é a nossa alma portuguesa, a nossa alma tão lusitana. Seja então muito bem-vindo mais uma vez. Já sabe que pode pedir o seu fado aqui através da nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info ou então no e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. São as duas vias que permitem, assim que está desse lado, pedir o seu fado. Vamos começar esta nossa emissão com Ada de Castro, que nos traz Jamais Negarei. Logo depois, ficamos com Ana Maria Bobone, que nos traz Três Bairros. E terminamos com Aguardo-te ao Chegar, na voz de Ana Moura. São três fadistas, três senhoras e três bonitos fados que abrem a nossa emissão de hoje. Espero que goste, fico por aí e, claro, ouça então mais um momento de alma portuguesa. Por te querer eu pequei, a Deus vou pedir perdão, até porque já nem sei qual de nós teve razão. Mas mesmo assim, se eu passar, não te rias com desdém, podes um dia encontrar criado de também. Jamais negarei que também sofri, que por ti chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Graças ao destino, prefiro estar só. Destruíste a minha esperança, a fé também me deixou, e a ferir-me como lança, só a saudade ficou. Não fales mais no passado, segue esse rumo que é teu. Mais desgraçado, podes crer que não sou eu. Jamais negarei que também sofri, que por ti chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Graças ao destino, desfez-te aquele nó. destino desfez daquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Com perfumes de poesia,

mulheres. Meu barco vai sempre ao fundo, no mar alto das mulheres. Meu barco vai sempre ao fundo. Mas que porcaria de homem a minha mãe deu ao mundo. Mas que porcaria de homem a minha mãe deu ao mundo. Lisboa mal e as estrelas, fechou suas janelas, já não se ouvem pregões. E nas tascas mais bairristas já se ouvem os fadistas cantar tristes canções. E nas tascas mais bairristas já se ouvem os fadistas cantar tristes canções. O Tejo é lourado, dorme com ela abraçado, numa terna a pensar. O Cristo enternecido estende os braços sorrindo, velando o sono santo. E o Cristo enternecido estende os braços sorrindo, velamos o sono santo. Pelas ruas da avenida o amor toma vida em troca de alguns tostões. Há cinemas, há teatros e há quem te retratos alegres foliões. Há cinemas, há teatros e há quem te retratos alegres folhões. Lisboa malou as chinelas, abriu suas janelas para ouvir velhos pregões. E nas tascas mais baixas ainda se ouvem os fadistas cantar tristes canções. E nas tascas mais baristas ainda se ouvem os fadistas cantar tristes canções. Acho que já adivinhou o que eu lhe vou dizer, que chegamos ao fim da nossa emissão de dia 1 de outubro do ano de 2011. Viemos para o ar com bastante atraso, mas o que importa é que viemos para o ar para estar consigo. Vamos terminar de uma forma inigualável e muito diferente, com fados muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito bonitos. Já sabe que se quiser pedir o seu fado, pode fazer o pedido através de canal2.radioantenaweb.info, na nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São as duas vias pelas quais eu aguardo o seu pedido. Vamos terminar esta nossa seleção de fados de hoje com Vê Lá Bem, Meu Bem, na voz de Mário e Lundum de Lisboa. Terminamos depois com a nossa pequena, na altura pequenina, agora já grande, mas sempre uma grande fadista, Varina da Mordia, falo de Marina Mota. E terminamos com Manuel Branquinho, que nos traz Fado Hilário. São assim os três diferentes fadistas que fecham a nossa edição de hoje. Fique bem, tenha o resto de um ótimo sábado e já sabe, espero por si aqui amanhã às 12 horas no canal 2 da Rádio Antena Web para juntos termos mais 30 minutos de alma portuguesa aqui na sua Catedral do Fado. Fique bem e até amanhã. Vê-la bem, meu bem,

Venha, tenha